O jeans é uma das peças do nosso guarda-roupa que é a mais democrática. Ele combina com vários estilos, independentemente do tipo de lavagem, corte ou cor da peça. O denim, nome do tecido que é utilizado para os produtos feitos em jeans, tem uma variedade tão grande que atualmente podemos encontrar esse tecido em várias peças de roupas, como as famosas calças jeans, bermudas, shorts, camisas e camisetas e até mesmo em acessórios que completam o seu look. Essas peças variam de preço não só pela qualidade do tecido, mas também pela estação em que estamos e, claro, pela marca que dá para aquele produto um certo status, um glamour. E é sobre esse glamour, o status de um produto, que vamos conversar agora com a professora universitária e consultora de moda, Lucy Cifuentes. Lucy, é possível afirmar que uma marca dá status para quem compra o produto que é oferecido por ela? Uma marca dá status? Dá. E esse status é uma referência de toda a visualidade dela, dado por meio das imagens, por meio da propaganda. A gente não compra produto, a gente compra o conceito ou a imagem que o produto oferece, a marca oferece, né? A marca tem essa estratégia de valor agregada, que é uma coisa mais abstrata. É por isso que a gente vê muitas marcas no mercado, né? E essa coisa de falar assim, olha, eu preciso desse produto, né? Eu preciso dessa bolsa, eu preciso desse sapato. Mas essa necessidade não é mais uma necessidade funcional de calçar ou de uma bolsa que tenha a funcionalidade de carregar, né? Acessórios e, sei lá, uma tranqueirada toda que a gente costuma carregar. Mas essa necessidade vem de você estar inserido dentro de um determinado grupo. Né, de você se identificar com um determinado grupo. Olha, eu estou usando aquela bolsa da marca X. Esta marca X me oferece o quê? Se ela for cara, eu já tenho essa questão do status, do poder de ter o dinheiro. E atualmente, grandes marcas estão licenciando produtos com nomes de designer famosos e celebridades. Será que isso é uma forma de lucrar mais ainda? Eu associo um designer famoso que assina o produto, que assina a coleção, eu estou associando a uma celebridade. E essa celebridade, ela vai me servir como uma referência de imagem de um mundo que ela cria, né, de celebridade, que quando eu estiver usando o produto que ela assinou, eu também faço parte desse mundo de celebridade. Eu tenho um pedacinho desse céu, né, vendido pela imagem da celebridade. Então é muito comum as marcas utilizarem um ícone referencial de celebridade, seja de um designer, seja de um ator, de uma atriz, porque isso é referência imagética, né? Faz com que o consumidor ele esteja inserido nesse espetáculo de celebridade que é o mundo, de imagem. E para a marca é muito mais positivo, porque é uma estratégia de venda, né, que só alavanca o consumo. Com o passar dos anos, o jeans teve alguma evolução do modo como é confeccionado? Não mudou muito, não. Então, em termos de formais, né, bolsos, costuras, pespontos, passantes, filigranas. Então, isso continua. Lavagem, nós temos lavagens diferenciadas. Pespontos também diferenciados. Mas não é um design inovador. A forma continua a mesma. Então, essa história, né, de dizer assim, uma calça jeans de uma marca X custa 1.000, da marca Y, com as mesmas formas, com os mesmos recortes, com os mesmos passantes, passada pela mesma máquina de pesponto, né, com a pespontadeira, custa 100. Por quê? É a questão da marca, ou seja, do conceito da marca, do posicionamento da marca que ela assume no mercado. A gente pode afirmar que o jeans é uma peça básica do nosso guarda-roupa ou de qualquer pessoa? Jeans e a camiseta são peças básicas que deram uma continuidade que até hoje permanece e que não vai mudar, né? E o clássico então tem isso, de permanecer um longo tempo. O jeans, por outro lado, ele possibilita... A gente teve assim, alguns períodos durante a história, inclusive recente, onde ele teve algumas manipulações, onde ele tornava uma peça mais exclusiva, quer dizer, eu podia manipular minha peça, alterar, deixar com a minha cara, dar o meu estilo, a minha identidade para a peça. Então, ele é fácil de fazer isso, né, de ter essa manipulação. Mas eu acho que ele, assim, é uma peça clássica do guarda-roupa, assim como a t-shirt, que vai ter uma durabilidade aí extensa durante muito tempo. E para finalizar a nossa entrevista, a moda, ela é democrática? Não, democrática não. Nem todo mundo pode ascender, né, a esse status de grandes marcas. Mas, por outro lado, até que a gente pode. Por quê? A gente tem o benefício do crédito hoje. Eu posso não comprar uma bolsa Louis Vuitton, né, de 10, 15 mil reais, mas eu posso comprar um lenço, um cosmético, um cintinho, sei lá, uma carteirinha pequenininha, um porta-níquel, e fazer isso a perder de vista. Eu posso fazer no cartão. Então, essa possibilidade do crédito também possibilitou que o consumidor tenha acesso às marcas mais caras. Então, eu diria que o crédito também é um facilitador aí da compra. Acabamos de conversar com a professora universitária e consultora de moda, Lucy Cifuentes, sobre o status glamourizado que uma marca de roupas pode dar para quem adquire o produto. Essa entrevista foi produzida por Agnaldo Ventura, Giovana Cardoso e Henrique Alves para Maringá em Dinheiro.